todo amor, todo amor dorme numa caixa, numa gaveta, numa sala escura que às vezes visito, como hoje no sonho, como da neve entre os pombos, abençoar seus queridos. Senhor dos enganos, apaga os momentos sofridos, e aqui te traz vez por outra passar umas horas comigo. Todo amor dorme numa caixa, numa gaveta, numa sala escura que às vezes visito, como hoje no sonho, como de neve entre os pombos, abençoar seus queridos. Ficamos nós dois entre sonhos de amores novos e antigos, de beijo no escuro silêncio da sala que às vezes visito. E o tempo, senhor dos enganos, apaga os momentos sofridos, e aqui te traz vez por outra passar umas horas comigo. Todo amor dorme numa caixa, numa gaveta, numa sala escura.